apresenta Live Set. Give it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá, bem-vindos a mais uma sessão do Live Set. A partir de agora e durante as próximas 2 horas, o melhor da música eletrónica. Live Set. Como habitualmente, abrimos com a contagem das 10 mais desta semana. Já sabem que podem votar todos os dias em bupor.com. Power Play. Número 10 para Roberto Sansixto, Always 0.50. 10. We'll be right back. Esta semana para DJ XP, Albert Kick, featuring Inimagine. O single chama-se Sweet Love. 9. maximum power. It's satisfaction. Play. Estamos no número 8, esta semana a pertencer a este Dreams, Kelly Diamond e Javi Álvaro. Hey. Número 7 esta semana para Martin Solvig vs Benny Benassi e Chris Brown, Ready for Beautiful People, a mashup de Hardwell. 7. We'll be right back. A ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Número 6 para Dave Garcia, Fresh Guitar. 6. Você está a ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Live Set, Live Set, Live Set. You listen, you groove. Ladies and gentlemen, vota no top do Live Set. Vota no top do Live Set. Em www.bupor.com. www.bupor.com. Estamos de volta para a segunda parte da contagem desta semana das 10 mais. Vamos para já ficar a conhecer o número 5. Já sabem que podem votar todos os dias em bupor.com. Número 5 para este Madame. Estamos a falar de Dario Nunes, Sérgio Gallegos e Samantha Moon. DJ Radio. Power Play. Já estamos no número 4 esta semana a pertencer a Dario Nunes e Jay Glass e o single Con La Mano Levantada. 4. maximum power. It's satisfaction. Power play. Vamos subindo agora para os três primeiros. No terceiro lugar esta semana, o tema que era número um a semana passada, Hayama Pata Pata, uma remix de um tema conhecido dos anos 70, aqui pelos Milk and Sugar e Miriam Makeba. Estamos já no número 2 esta semana para o single de DJ Zé Luiz, chama-se Gotta Have House Music, é o número 2. Finalmente chegamos ao número 1, o tema mais votado esta semana, e este Live Your Life, de Eric Morillo e Eddie Tonic featuring Shawn Taylor, é o número 1 desta semana. 1, 1. Sometimes you just need to let go. Don't keep it all inside. Sometimes you just have to let the whole world know that you're gonna be alright. So come on, give it up, get into your rhythm. No need for you to be stressed. So come on, give it up, get into your system and find your happiness. Let the light be free. You know you can have it all. You know you can have it all. Live your life, be free. Yeah, yeah, you know you can have it all. Baby. And find your happiness. So come on, give it up, get into your rhythm. No need for you to be stressed. So come on, give it up, get into your system. Produção Tech Promo. Mais informações publipt.info/liveset.

ancient minds come from a different dimension. Get up, get up, get up, get up, get up, get up, put your hands up to the sun. djzeluis.com. djzeluis.com. We'll be right back. djzeluis.com. So keep me safe. djzeluis.com. DJZeluis.com. djzeluis.com. And it makes me wonder. Life set. Yeah. djzeluis.com. Yeah. DJZLuis.com. clothes. What should I do on board? Now that shit you begin to love. Different style, different mood. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get DJZeluis.com. djzeluis.com. I tend to lose all control. I feel it deep in my bones and my soul wants to dance out the violence inside me, inside me, inside me, inside me, inside me, inside me, inside me, inside me, inside me, inside me, inside me, inside me. Everybody get up. DJZeluis.com.